Eu te compreendo. Eu sei das tuas tensões, dos teus vazios e da tua inquietude. Eu sei da luta que tens travado à procura de paz. Sei também das tuas dificuldades para alcançá-la. Sei das tuas quedas, dos teus propósitos não cumpridos, das tuas vacilações e dos teus desânimos. Eu te compreendo. Imagino quanto tens tentado para resolver tuas preocupações profissionais, familiares, afetivas, financeiras e sociais. Imagino que o mundo de vez em quando parece-te um grande peso que te sentes obrigado a carregar, e tantas vezes sem sentires forças. Eu conheço as tuas dúvidas, as dúvidas da natureza humana. Percebo como te sentes pequeno quando teus sonhos acalentados vão por terra, quando tuas expectativas não são correspondidas. E as inseguranças com o amanhã? E aquela inquietação atroz de não saberes se amanhã as pessoas que hoje te rodeiam ainda estarão contigo? De não saberes se reconhecerão o teu trabalho, se reconhecerão o teu esforço? E por tudo isto, sofres e te sentes como um barco sozinho num mar imenso e agitado. E não ignoro que muitas vezes sentes uma profunda carência de amor. Quantas vezes pensaste em resolver definitivamente os teus conflitos no trabalho ou em casa? E nem sempre encontraste a receptividade esperada, ou não tiveste força para encaminhar a tua proposta. Eu sei quanto te doem os teus limites humanos e quanto, às vezes, te parece difícil uma harmonia íntima. E, não poucas vezes, a descrença toma conta do teu coração. Eu te compreendo. Compreendo até as tuas mágoas, a tristeza pelo que te fizeram, a tristeza pela incompreensão que te dispensaram, pelas ingratidões, pelas ofensas, pelas palavras rudes que recebeste. Compreendo até as tuas saudades e lembranças. Saudades daqueles que se afastaram de ti. Saudade dos teus tempos felizes. Saudade daquilo que não volta nunca mais. E os teus medos? Medo de perderes o que possuis? Medo de não seres bom para aqueles que te cercam? Medo de não agradares devidamente às pessoas? Medo de não dares conta? Medo de que descubram o teu íntimo? Medo de que alguém descubra as tuas verdades e as tuas mentiras? Medo de não conseguires realizar o que planejaste? Medo de expressares os teus sentimentos? Medo de que te interpretem mal? Eu compreendo esses e todos os outros medos que tens dentro de ti. Sou capaz de entender também os teus remorsos, as faltas que cometeste, o sentimento de culpa pelos pequenos ou grandes erros que praticaste na tua vida. E sei que por causa de tudo isso, às vezes te encontras num profundo sentimento de solidão. É quando as coisas perdem a cor, perdem o gosto, e te vês envolto numa fina camada de indiferença pela vida. Refiro-me àquela tua sensação de isolamento, como se o mundo inteiro fosse indiferente às tuas necessidades e ao teu cansaço. E neste estado, és envolvido pelo tédio. E cada ação ou obrigação exige de ti um grande esforço. Sei até das tuas sensações de estares acorrentado, preso. Preso às normas, aos padrões estabelecidos, às rotineiras obrigações. Eu gostaria de... Mas tenho que trabalhar, tenho que ajudar, tenho que cuidar de... Tenho que resolver, tenho que... Eu te compreendo. Compreendo os teus sacrifícios. E a quantas coisas tens renunciado? De quantos anseios tens aberto mão? E sempre acham que é pouco. Pouca coisa tens feito por ti. E tua vida, quase toda ela, tem sido, afinal, dedicada a satisfazer outras pessoas. Sei do teu esforço para ajudar outras pessoas. E sei que isso é a semente de tuas decepções. Sei que nas tuas horas mais amargas, até revolta aflora em teu coração. Revolta com a injustiça do mundo, revolta com a fome, as guerras, a competição entre os homens, com a loucura dos que detêm o poder, com a falsidade de muitos, com a repressão social e com a desonestidade. Por tudo isso, carregas um grau excessivo de tensões, de angústia e de ansiedade. Sonhas com uma vida melhor, mais calma, mais significativa. Sei também que tens belos planos para amanhã. Sei que queres apenas um pouco de segurança, seja financeira ou emocional. E sei que lutas por ela. Mas mesmo assim, tuas tensões continuam presentes. E tu percebes essas tensões nas tuas insônias ou no sono excessivo, na ausência de fome ou na fome excessiva. E também na ausência de desejo para o sexo ou no desejo sexual excessivo. O fato é que carregas e acumulas tensões sobre tensões. Tensões no trabalho, nas exigências e autoritarismo de alguns, nas condições inadequadas de salário e na inexistência de motivação. Os ambientes tóxicos das empresas, nas invejas dos colegas, nos que falam por trás. Tensões na família, nas dependências devoradoras dos que habitam a mesma casa, nos conflitos e brigas constantes, onde todos querem ter razão, no desrespeito à tua individualidade, no controle e cobrança das tuas ações. Eu te compreendo. Eu te compreendo mesmo. Mas apesar de compreender-te totalmente, quero te dizer algo muito importante. Escuta agora com o coração o que te vou dizer. Eu te compreendo, mas não te apoio. Tu és o único responsável por todos esses sentimentos. A vida te foi dada de graça e existem em ti remédios para todos os teus males. Se, no entanto, preferes a autocomiseração ao invés de mobilizares as tuas energias interiores, então nada posso te oferecer. Se preferes sonhar com um mundo perfeito ao invés de te defrontares com os limites de um mundo falho e humano, nada posso te oferecer. Se preferes lamentar o teu passado e encontrar nele desculpas para a tua falta de vontade de crescer, se optaste por tentar controlar o futuro, o que jamais conseguirás, o futuro, com todas as suas incertezas, se resolveste responsabilizar as pessoas que te rodeiam pela tua incompetência em tratar com os aspectos negativos delas, e nada posso te ajudar. Se trocaste o auto-apoio pelo apoio e reconhecimento do teu ambiente, então, nada posso te oferecer. Se queres ter razão em tudo o que pensas, se queres obter piedade pelo que sentes, se queres aprovação integral em tudo o que fazes, se escolheste abrir mão da tua própria vida em nome do falso amor, para comprares o reconhecimento dos outros através de renúncias e sacrifícios, nada posso te oferecer. Se entendeste mal a regra máxima, amar ao próximo como a ti mesmo, esquecendo-te de amar a ti mesmo, em nada posso te ajudar. Se não tens um mínimo de coragem para estar com teus próprios sentimentos, sejam agradáveis ou dolorosos, se não tens um mínimo de humildade para te perdoares pelas tuas imperfeições, se desejas impressionar os outros e angariar a simpatia para teus sofrimentos, se não sabes pedir ajuda e aprender com os que sabem mais do que tu, se preferes sonhar ao invés de viver, ignorando que a vida é feita de altos e baixos, nada posso te oferecer. Se achas que pelo teu desespero as coisas acontecerão magicamente, se usas a imperfeição do mundo para justificar as tuas próprias imperfeições, se queres ser onipotente, quando de fato és simplesmente humano, se preferes proteção à tua própria liberdade, se interiorizaste em ti desejos torturadores, se deixaste imprimirem-se em tua mente venenosas ordens de apressa-te, não erres nunca, agrada sempre, se escolheste atender às expectativas de todas as pessoas, se és incapaz de dar um não quando necessário, e nada posso te ajudar. Se pensas ser possível controlar o que os outros pensam de ti, se pensas ser possível controlar o que os outros sentem a teu respeito, se pensas ser possível controlar o que os outros fazem, se queres acreditar que existe segurança fora de ti, repito, eu te compreendo. Mas em nome do verdadeiro amor, jamais poderei apoiar-te. Se recusas buscar no âmago do teu ser respostas para teus descaminhos, se das pouca importância a teus sussurros interiores, se esqueceste a unidade intrínseca dos opostos em nossa vida terrena, se preferes o fácil e abandonaste a paciência para o caminho, se fechaste teus ouvidos ao chamado de retorno, se perdeste a confiança a ponto de não poderes entregar tua vida à vontade onipotente de Deus, se não quiseste ver a luz que vem do leste, se não consegues encontrar no íntimo das coisas aquele ponto seguro de equilíbrio no meio de todas as tormentas e vicissitudes, se não aceitas a tua vocação de viajante com todos os imprevistos e acidentes da jornada, se não queres usar o tempo, o erro, a queda e a morte como teus aliados de crescimento, realmente, nada posso fazer por ti. Se aspiras obter proteção quando de que precisas é de liberdade, se não descobriste que a verdadeira liberdade e a autêntica segurança são interiores, se não sabes transformar a frase eu tenho que na frase eu quero, se queres que o fantasma do passado continue a fechar teus olhos para a infinidade do teu aqui e agora, se queres deixar que o fantasma do futuro te coloque em posição de luta com o que ainda não aconteceu e provavelmente não chegará a acontecer, se optaste por tratar a ti mesmo como a um inimigo, se te falta capacidade para ver a ti mesmo como alguém que merece da tua própria parte os maiores cuidados e a maior ternura, se não te tratas como sendo a semente do próprio Deus, se desejas usar teus belos planos de mudar, de crescer, de realizar, como instrumento de autotortura, se achas que é amor o apego que cultivas pelos teus parentes e amigos, se queres ignorar em nome da seriedade e da responsabilidade a criança brincalhona que habita em ti, se alimentas a vergonha de te enterneceres diante de uma flor ou de um pôr de sol, se através da lamentação recusas a vida como dádiva e como graça, não posso te apoiar. Mas se apesar de todo o sono queres despertar, se apesar de todo o cansaço queres caminhar, se apesar de todo o medo queres tentar, se apesar de toda acomodação e descrença queres mudar e confiar, aceita agora esta chave para a felicidade pessoal. A raiz de todas as tuas dificuldades são teus pensamentos. São eles que te levam para as dores das lembranças do passado e para a inquietação do futuro. São os pensamentos que te afastam da experiência de contato com teu próprio corpo, com teu presente, com teu aqui e agora. E, portanto, distanciando-te do teu próprio coração. Tens presente agora a tua emoção? Tens presente agora o fluxo da tua respiração? Tens presente agora a batida do teu coração? Tens agora a consciência do teu próprio corpo? Este é o passo primordial. Teu corpo é concreto, real, presente. E é nele que o sofrimento deságua. E a partir dele que se inicia a caminhada para a alegria. Somente através dele se encaminha o retorno à paz. Jamais resolverás os teus problemas somente pensando neles. Começa do mais próximo. Começa pelo corpo. Através dele, chegarás ao teu centro, ao teu vazio. Aquele lugar onde a semente germina. Através da consciência corporal, galgarás caminhos jamais vistos. Entrarás em contato com os teus sentimentos. Perceberás o mundo tal como é. E agirás de acordo com a naturalidade da vida. Assume o teu corpo e os teus sentimentos, por mais dolorosos que sejam. Assume e observa-os. Simplesmente observa-os. Não tentes mudar nada. Sei apenas a tua dor. Presta atenção. Não negues a tua dor. Para que fingir estar alegre se estás triste? Para que fingir coragem se estás com medo? Para que fingir amor se estás com ódio? Para que fingir paz se estás angustiado? Não lutes contra os teus sentimentos. Fica do teu próprio lado. Deixa a dor acontecer, como deixas acontecer os bons momentos. Para. Deixa que as coisas sejam exatamente como são. Entra nos teus sentimentos, sem os julgar. Não fujas deles. Não os evites. Não queiras resolvê-los escapando deles. Depois, terás de te encontrar com eles novamente. É apenas um adiamento, uma prorrogação. Torna-te presente, por mais que te doa. E se assim fizeres, algo de muito belo acontecerá. Assim como a noite veio, ela também se irá. E então, testemunharás o nascer do dia. Pois a noite só escurece até a meia-noite. Se assim fizeres, verás brotar dentro de ti uma força que desconhecias e que te sentirás renovado na esperança e sentirás a vida entrar em ti. Se assim fizeres, entenderás com o coração que a semente morre mesmo, totalmente, antes de germinar, e que a morte antecede a vida. E se assim fizeres, então poderei dizer-te que te compreendo e que assim tens todo o meu apoio. E verás com muita alegria que justamente agora já não precisas mais do meu apoio, pois o que foste buscar dentro de ti, encontraste. E o encontraste dentro da tua própria dor.